Capítulo 16. Insistência no óbvio. Muitos de nós que pregamos as riquezas insondáveis de Cristo, demonstramos às vezes pouco interesse e temos dificuldade em ouvi-las. O primeiro pensamento que deveria vir à mente humana é pensar em Deus. A história da salvação deveria colocar um brilho no rosto e uma vibração na voz daquele que fala sobre essas riquezas. No entanto, é comum a maravilhosa mensagem ser contada de uma forma que torna difícil o ouvinte prestar atenção no que está sendo dito. Qual é o erro? Na resposta convencional, o pregador não está cheio do Espírito Santo, não é suficiente. Muitos que, movidos pelas provações da vida e pelo amor, são templos do Espírito Santo, não conseguem ser melhores que o som produzido por um fonógrafo gasto que já não era bom. É verdade que somente o pregador cheio do Espírito Santo é capaz de ser moralmente eficaz. Mas, no momento, estamos pensando apenas na capacidade do orador de atrair a atenção dos ouvintes. E se o orador não conseguir prender imediatamente a atenção dos ouvintes, é possível que sua mensagem não tenha efeito duradouro sobre eles, por mais espiritual que ele seja. Talvez nenhuma outra parte das Sagradas Escrituras seja pregada de modo tão enfadonho quanto as Epístolas de Paulo. Os textos em si são como joias musicais de grande beleza. Os sermões que se baseiam neles deveriam ser tão saborosos quanto morder uma maçã recém-colhida da macieira. Mas, ao contrário, são quase sempre tão decepcionantes quanto morder uma bola de lã. Por quê? Provavelmente seria uma simplificação exagerada citar uma única causa responsável por nossas pregações maçantes. Porém, arrisco-me a sugerir que um fator muito importante é o nosso hábito de insistir no óbvio. Se algum leitor sorrir e disser, é o que este editorial está fazendo. Não tenho como me defender, pelo menos vou ver meu erro e tentar remediá-lo. Na tentativa de descobrir a causa de minha aversão ao ministério de alguns mestres bíblicos evangélicos, concluí que eles têm o hábito incurável de insistir no óbvio. Pelo jeito, não sabem que as verdades elementares repetidas com muita frequência insensibilizam a espiritualidade dos piedosos. E isso se torna mais verdadeiro ainda quando o mestre insiste em brincar com blocos teológicos, explicando os primeiros princípios da doutrina de Cristo, sem ter aparentemente nenhuma intenção de prosseguir na explicação. A grande maioria de nossas conferências bíblicas é dedicada ao óbvio. Todo conferencista, normalmente anunciado como um orador muito requisitado, vasculha as escrituras a fim de encontrar passagens adicionais para amparar uma verdade já conhecida por 99% dos ouvintes e na qual eles creem. Se o orador conseguir mostrar que há uma verdade elementar, oculta, em um tipo do Antigo Testamento que ninguém notou antes, ele é aplaudido como excelente estudioso da Bíblia e convidado com entusiasmo para voltar no ano seguinte. Essa insistência nos princípios elementares exerce um efeito adverso na igreja evangélica. É comum se uma criança inteligente fosse obrigada a permanecer no terceiro ano durante 5 ou 6 anos. A monotonia é grande demais. A mente não permanece alerta quando não há elementos de surpresa e revelação. Pessoalmente, assisto aos sermões ortodoxos comuns com a mesma sensação de tédio que alguém sente quando lê uma história de mistério pela 10ª vez. Nossa tendência de repetir meia dúzia de doutrinas infinitamente resulta de falta de visão profética e fracasso de ter um encontro real com Deus. Há milhões de facetas quando conhecemos Deus, cada uma brilhando com uma nova luz encantadora. O mestre que vive no coração de Deus, que lê as Escrituras com grande devoção, que se submete à disciplina e correção do Espírito Santo e esforça-se para chegar à perfeição, tenha a certeza de que, de vez em quando, encontrará novas e abençoadas perspectivas da verdade, tão antigas quanto a própria palavra. mais brilhantes como o orvalho na grama de manhã. O coração, que já avistou a verdade de um ponto longínquo, não é capaz de manter silêncio a respeito disso. Suas experiências passarão a fazer parte de seus sermões de uma forma ou de outra, e suas mensagens terão um elemento de surpresa misturada com alegria, bem diferente das palestras bíblicas comuns que atualmente temos ouvido por toda parte. O coração do homem normal revolta-se contra o movimento sem progresso. No entanto, é exatamente isso o que oferecemos na grande maioria das igrejas evangélicas. Essas igrejas estão se movimentando doutrinariamente dentro de um círculo complicado e estreito. Seus mestres lhe dizem que esse círculo abrange toda a terra de Beulah e os avisam do perigo de procurar por algo mais. O ensinamento, que consiste inteiramente em repetição, é cansativo e maçante. Portanto, para compensar a fadiga religiosa, as igrejas introduzem diversões extra-bíblicas e entretenimentos antibíblicos com a finalidade de proporcionar um pouco de alívio ao tédio dos seus frequentadores apáticos. Aparentemente, não ocorre a ninguém que haveria alegria verdadeira mais adiante se eles saíssem do círculo e avançassem em direção às colinas de Deus. Trazer notícias velhas, escolher textos para provar uma verdade na qual todos acreditam e que ninguém contesta, contar várias histórias para ilustrar doutrinas conhecidas há muito tempo, expor repetidas vezes os fundamentos do arrependimento de obras mortas para a fé em Deus, tudo isso é insistir no óbvio. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Hebreus 6, verso 1.